sempre alguém que não provou, não, do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Posso perder meus bens e um grande amigo me faltar. Podem meus pais me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Não sei contar que senti quando Jesus me redimiu. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele estará ao meu redor quando eu está, Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar. Oh, seu amor, tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Ele está sempre ao pra me guiar, que Ele está sempre a...